Produção e mixagem. DJ Fabiano. Do DT, ela não desce o site.

banda MC Mania, a nova mania do Pará. E Daniel das Produções de Curuçá. Eu quero que

deve ficar comigo. Crocodilo, o bicho na rubite pra preso eu piro. O bicho com o bichinho no comando do Egito. Fala pra essa mina, deve ficar comigo. Alô, Mel, banda os bondes. DJ Fabiano, aqui é moral. Você não sabe o quanto eu amo você. Quero me encontrar com você hoje. Se pudesse mandar meus beijos pelos correios, mandaria só por teu amor. Teu amor. Ah, tu me faz sonhar mesmo estando acordado. Eu faço de tudo pra estar ao seu lado. Só me dá uma chance pra mostrar o que sinto. Com esse amor eu vou ficar maluco. Crocodilo, com o bicho mais longo, tipo a treze eu piro. Eu pedi pro ditinho no comando e agito. Fala pra essa mina vir ficar comigo. Crocodilo, com o bicho mais longo, tipo a treze eu piro. Eu pedi pro ditinho no comando e agito. Fala pra essa mina vir ficar comigo. Menina, é só você que eu quero vir ficar comigo. Me beija na minha boca e deixa o resto comigo. Produção e mixagem DJ Fabiano, John Maia e banda Mix Melody. O sucesso está de volta. Banda R-Mod. Ela se produz inteira, acabou com a maquiagem. Nesse vestidinho curto, ela tá em sacanagem. E na frente da boate, ela encontra seu ex. Foi aí que percebeu a besteira que ele fez. Fiz a putz nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Fiz a putz nossa. Sabe com minha agora sexo. Fiz a putz nossa. Ela ainda tá maravilhosa. Fiz a putz nossa. Ela vive do jeito que gosta. Fiz a putz nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Fiz a putz nossa. Sabe com minha agora sexo. Fiz a putz nossa. Ela ainda tá maravilhosa. Fiz a putz nossa. Ela vive do jeito que gosta. Vixe, a putz nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Vixe, a putz nossa. Essa comida agora você chora. Vixe, a putz nossa. Ela tá maravilhosa. Vixe, a putz nossa. Ela vive do jeito que gosta. O sucesso está de volta. Banda R-Mox. John Maia e banda Mix Melody. Ela se produziu inteira, acabou com a maquiagem. Nesse vestidinho curto, ela tá de sacanagem. E na frente da boate, ela encontrou seu ex. Foi aí que percebeu a besteira que ele fez. Vish, a putz nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Vish, a putz nossa. Sabe com ninguém agora fechou. Vish, a putz nossa. Agora tá linda, tá maravilhosa. Vish, a putz nossa. Ela vive do jeito que gosta. Vish, a putz nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Vish, a putz nossa. Sabe com ninguém agora fechou. Vish, a putz nossa. Agora tá linda, tá maravilhosa. Vish, a putz nossa. Ela vive do jeito que gosta. Vish, a putz nossa. Agora tá dançando como ela rebola. Vish, a putz nossa. Agora tá linda, tá maravilhosa. Vish, a putz nossa. Vish, a putz nossa. Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Nunca te vi, não te conheço. Mas todas as madrugadas sonho com você. Não me